quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento de hinduísmo. A lista está em ordem alfabética pelo nome dos autores, mas o livro que eu recomendaria que vocês lessem primeiro, em primeiro lugar, é justamente o último da lista. Esse do Heinrich Zimmer, As Filosofias da Índia. Depois de ler esse aí, vocês podem ler O Homem e Seu Dever Segundo o Vedanta, do Genom. Então ele seria o segundo nessa lista. Depois eu recomendaria que vocês lessem esses dois de autores hindus, e que estão, felizmente, em português. E aí, só se o sujeito tiver muito interesse aí, não só sobre a doutrina hindu, mas sobre a civilização hindu, as diversas escolas de pensamento, aí ele lê os outros dois, o outro do Genom, o Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, e os Seis Sistemas de Filosofia Indiana. Então, quer dizer, os dois primeiros, os que eu sugeri em primeiro, o Heinrich Zimmer, Filosofias da Índia, e O Homem e Seu Dever, eles vão dar... A vantagem desses dois livros é a sua clareza filosófica ao expressar o fundamento das doutrinas hindus, o pensamento hindu. Eles estão traduzindo, os dois livros estão traduzindo realmente o pensamento hindu, segundo as categorias do pensamento ocidental. São dois autores bastante alicerçados no pensamento ocidental. Eles entenderam bastante. Então eles podem traduzir e explicar o que o hindu pensa para o ocidental. Quer dizer, sem ler esses dois, sem ler o Zimmer e o Genom, o sujeito que pegar o Ramana Maharshi e o Shankara não vai ter a menor ideia do que eles estão falando, porque eles são hindus falando para hindus. Esse aqui não tem pro português, não. Esse aqui tem pro inglês e pro espanhol. Eu acho, se eu não me engano, o Zimmer tem uma tradução pro português, mas está esgotado há muito tempo. Tem, não tem? Olha aí. Mas eu recomendo mesmo que leia pelo menos o Zimmer, se possível o Zimmer e o Genom, antes de ler os autores hindus mesmo. Porque o que acontece? Então o que acontece é, se a gente não pega alguém que abarcou, certo, numa certa medida, ou que pelo menos chegou perto de abarcar toda a sua própria cultura, essa pessoa é incapaz de transpor culturas. Quer dizer, um sujeito que não tenha compreendido, então, por exemplo, a cultura espiritual ocidental, jamais vai entender e compreender o hinduísmo. Porque o salto humano que ele tem que dar é tão grande que ele não vai conseguir. Então a gente pega aqui um Shankara, um Ramana Maharshi, um Buda, e lê, a gente não tem a menor ideia do que eles estão falando. Só para dar um exemplo assim, de um conceito que gera tanta confusão, é o próprio conceito de reencarnação. Quer dizer, quem é que entende o que significa reencarnação para um hindu ou um budista? Ninguém. Primeiro, para começar, o ocidental pensa a reencarnação com um sentimento de alívio. Né? Oba, vou ter mais uma chance. Legal. O budista e o hindu pensam na ideia de reencarnação com horror. Eles pensam em reencarnação do mesmo jeito que a gente pensa em inferno. Eles pensam, ai que desgraça, vou ter que passar por todo esse sofrimento de novo. Então quer dizer, só essa associação afetiva já é oposta. Significa que os dois não estão vendo a mesma ideia. Poderia usar essa palavra. Entendeu? Quantas vezes eu vi isso aí? Você ainda fala, ah, não, eu acredito em reencarnação porque é uma ideia muito mais compassiva e misericordiosa do que acabou essa vida e você vai ou para o paraíso e para o inferno. Dizem que é mais justo. Dizem que é mais justo, mais misericordioso, mais bondoso. Se você falar isso para um hindu, ele vai rir da sua cara. Ele vai falar, você não entendeu que esse negócio de reencarnação é simplesmente o pior modo de inferno que você pode conceber? E que ele existe na nossa religião para você tentar fugir disso com todas as suas forças. Outra coisa é que o sujeito pensa que é ele que vai reencarnar. Ah, tá bom, é você que vai reencarnar. O que é você? O que é eu? Para um eu reencarnar, o que ele precisa ser? Da primeira coisa, ele não pode ser nada, nada que te caracteriza individualmente nessa vida. Não é isso? Quer dizer, todas as coisas com as quais, pelas quais nós identificamos o nosso próprio eu teriam que não existir numa vida seguinte. Você percebeu o quanto isso é mais doloroso do que a ideia de inferno ou paraíso? O que o hindu está falando é o seguinte, olha, tudo que você é como identidade pessoal, depois dessa vida já era. Você vai perder, e isso será substituído por memórias que te são estranhas, uma carga genética que te é estranha, um ambiente estranho, e provavelmente de uma forma animal ou infernal. Outra coisa, segunda coisa, todo mundo pensa, quando eu reencarnar, evidentemente eu reencarnarei como ser humano. Não, seguinte, os hindus e budistas, isso é impossível. Eles não falam que é difícil, isso é impossível. Isso nunca acontece. Você entendeu? Percebe como a doutrina, a ideia de reencarnação tem um significado completamente diferente do corrente. Outra coisa, certo? Outra coisa que existem dois conceitos distintos, no pensamento hindu e budista, e os dois são chamados igualmente reencarnação no ocidente. Então são as ideias, a ideia de transmigração e o outro a ideia de metempsicoses. Tá, e para você ter uma ideia, a ideia de metempsicose consiste no seguinte: quando você morrer, os elementos corpóreos do seu ser serão assimilados por outros seres, não serão? Quer dizer, uma parte do que era o seu corpo virará corpo de verme, por exemplo. Não é isso? Simples. Os hindus e budistas dizem: existem alguns elementos da sua psique que também podem ser assimilados por outros seres. Os elementos mais próximos da corporalidade podem ser herdados por outros seres. Então, por exemplo, suas imaginações, memórias, seus padrões sentimentais e padrões de comportamentos também podem ser herdados por outros seres, assimilados por outros seres depois da sua morte. Por quê? Porque eles dizem, porque esses padrões, esses aspectos da sua psique vão se decompor do mesmo jeito que o seu corpo se decompõe. Tá claro isso aí? Veja bem, não é o sujeito, não é a pessoa. Aí na metempsicose não é a pessoa que volta, mas alguns elementos do psiquismo dela permanecem e são assimilados por outro ser. É o que acontece no caso do Dalai Lama. Então o Dalai Lama de agora não é o mesmo sujeito que o Dalai Lama anterior. Ele é um outro sujeito que recebeu memórias e padrões de comportamento do Dalai Lama anterior. O próprio Dalai Lama explica... Oi? Não, tanto no budismo quanto no hinduísmo existe o conceito de metempsicose. Tanto que o próprio Dalai Lama explicou isso num artigo, agora não me lembro o nome desse artigo. Ele falou, olha, se fosse a mesma pessoa... Veja bem, o primeiro Dalai Lama era um Buda, ele tinha alcançado a iluminação suprema. Se fosse a mesma pessoa, eu teria a iluminação suprema, e eu não tenho, pô. Mas algumas das qualidades da psique daquele sujeito foram herdadas por mim, para que eu possa exercer essa função aqui. O que acontece? Veja bem. Por uma bobagem histórica, um probleminha histórico, que é o dualismo cartesiano, a gente tende a pensar em psique ou mente e corpo como duas coisas radicalmente diferentes. Não é isso? Dá, tem aqui o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Pois é, mas o pensamento tradicional hindu e tradicional cristão não é nada assim. Ele é assim, ó. Ele é uma pirâmide. Ele é um edifício com vários andares. Então, claro, evidentemente, o Vijnanamaya é muito diferente dos corpos. E segue leis naturais muito diferentes das leis naturais dos corpos. Mas o Anamaya é bem parecido. Então, por exemplo, as suas potências vegetativas, todas elas serão destruídas algum tempo depois da sua morte. Tá claro isso aí? Algum tempo depois disso, o Pranamaya será dissolvido também. Quer dizer, a sua imaginação, as suas memórias, tudo que ficou na sua mente. Veja bem que todos os conteúdos que ficam na sua mente ficam por meio de um sinal sensorial. Não é isso? Então, por exemplo, seus conhecimentos de filosofia, eles ficam na sua mente como imagens verbais. As imagens verbais são derivadas da corporalidade, não são? Essas imagens verbais vão se decompor um tempo depois do seu organismo físico. Agora, suponha que um outro ser seja capaz de, antes delas se decomporem, chegar lá e pegar e assimilar para ele mesmo. Então ele vai lembrar os discursos mentais que você fazia. Tá claro isso aí? Isso é perfeitamente possível e acontece todos os dias. O número de casos documentados disso daí é prova suficiente para saber que isso realmente acontece. E os mecanismos disso, para isso, são muito variados ou é sempre mesmo? São sempre os mesmos? Quer dizer, para que essa herança se dê de forma sistemática? É para que essa absorção daquilo que é conhecimento. São tão variados quanto os meios para a absorção do seu corpo físico depois que ele morre. Mas a absorção do corpo físico é sempre a mesma. Sim, mas ela pode ser, então, por exemplo, uma parte pode ser absorvida por vermes, outra parte por carnívoros, outra parte simplesmente pelos elementos minerais, quer dizer, pelo sol, para ser destruído pelas intempéries, não é isso? Quer dizer, existem inúmeras possibilidades de destino para o seu corpo depois da sua morte. Não é isso? Pois é. Para os elementos da sua psique, também é a mesma coisa. Mas o substrato físico não não serve para esse conhecimento. Daquilo que... dos elementos da sua psique. Isso. Simbolicamente. O cérebro está associado à sua psique, ao seu psiquismo. Mas não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, bastava. O sujeito morreu, Einstein morreu, comamos o cérebro dele e nos tornaremos todos excelentes físicos. Né? Mas não é. Quer dizer, então, por exemplo, os tibetanos, cuja religião depende da subsistência, da permanência de certas memórias e experiências, certo? Que é do Dalai Lama original, eles têm ritos que o Dalai Lama tem que ficar fazendo a vida toda, e outros caras em torno dele ficam fazendo a vida toda, para quando ele morrer, eles mesmos dizem, talvez essas memórias retornarem no outro ser. Tá claro isso aí? Isso aí é uma coisa. Isso é metempsicose. Outra coisa é transmigração. É simples. Segundo a transmigração, eu sou tanto o Luiz Gonzaga quanto o Guilherme, quanto essa mesa. Porque eu refere-se ao Deus que se vê de cada uma dessas maneiras. Tá claro isso aí? Os budistas hindus vão dizer o seguinte: olha, depois dessa morte, meu filho, depois dessa vida, quando você morrer, o que pode acontecer com você é o seguinte: você pode ter atingido a libertação, ou a iluminação, no caso dos budistas. E aí você não está sujeito a mais nenhuma vicissitude. Você não está mais sujeito a mutabilidade. Dois, você pode não ter feito isso, não ter chegado à iluminação, mas você pode ter sido um sujeito tão bom, que você vai para um mundo espiritual no qual você atingirá a iluminação. Terceira alternativa. Você pode ter sido um sujeito mais ou menos. Nem era muito bom, mas também não era muito mal. Então é simples. Depois que você morrer, os elementos da sua psique serão divididos e dispersos entre os diversos seres de acordo com os méritos deles. Ou você pode ter sido um sujeito tão mal, que você tem que ir para um lugar em que este processo de decomposição durará indefinidamente, demorará indefinidamente e será terrivelmente doloroso. Tá claro isso aí? Basicamente, vamos fazer uma imagem aqui. Em detalhes, as concepções hindus e budistas, resumidamente, sobre os estados depois da morte. Então, o estado supremo depois da morte aqui é a iluminação. Certo? Abaixo da iluminação você tem dois estados positivos. Certo? Um deles, um estado pacífico, em que você vai aprender o que você precisava aprender para chegar à iluminação. Tá? Então, isso aqui é o que os budistas chamam de terra pura. Olha aqui, você não era um ser iluminado, mas você fez tudo o que você pôde durante essa vida para se tornar uma pessoa melhor e para ser um ser iluminado. Então você vai para um lugar em que não existe sofrimento, que é puramente espiritual, e você vai terminar a sua jornada para a iluminação. Você pode ter sido um sujeito que tentou ser um bom sujeito e tentou a iluminação, mas você não era tão bom assim. Certo? Então você vai para um outro lugar, que é o equivalente do nosso purgatório. Este lugar aqui leva para o mesmo que este aqui. Só que aqui na base da paulada. Aqui você aprende na base do amor e aqui você aprende na base da dor. Então, esses são os três destinos positivos para o ser humano depois da morte. Mas existem dois destinos negativos. Então vamos colocar aqui, ó. Diga. O nome é purgatório. Não. É o equivalente cristão do purgatório. É o equivalente cristão do purgatório. Existem vários nomes, assim como a Terra Pura, existem vários nomes. Mas a Terra Pura não tem equivalência no cristianismo. Sim, ela é o equivalente ao paraíso. Não é a iluminação? Não, a iluminação é equivalente da ressurreição cristã. Tá? É completamente diferente. Então vamos lá. Aqui embaixo, se você era um sujeito bonzinho, tá? Mas só bonzinho, por uma bondade natural e espontânea, e nunca fez nenhum esforço de transcendência, você vai o quê? Transmigrar. Transmigrar consiste no seguinte: os animais e os demônios vão herdar pedaços do seu ser. Os animais, que são um pouquinho melhores do que os demônios, eles vão ganhar a melhor parte de você. Algumas das suas capacidades, das suas qualidades, eles vão ganhar e ter uma vida melhor com isso. E as partes piores vão para os demônios, que são os piores seres que existem. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, você vai se decompor como identidade individual. Você vai se perder. Só que essa perda não será, vamos dizer, não será dolorosa. É difícil. Porque só a ideia de você se decompor e, mas ela será relativamente não dolorosa. Porque o processo será mais ou menos breve, quer dizer, ele vai durar algumas semanas ou meses depois da sua morte. E você terá uma consciência tênue dele, do processo. Você só vai ver que você já era. Você só está vendo que você está se perdendo e que daqui a pouco você vai apagar. E você não vai voltar mais. Dói, mas não muito. Não é tão longo. Se você for um sujeito definitivamente mal, aí você vai para o inferno. Opa, tá aqui. Em que o inferno é simplesmente um lugar em que este mesmo processo é indefinidamente longo e terrivelmente mais doloroso, porque você é terrivelmente mais consciente dele. Tá claro isso aí? Veja bem, eles não colocam, não tem nenhuma reencarnação boa. Reencarnação é daqui para baixo, ó. Opa. Perdão? Todos esses processos, ou, veja bem, esses três aqui. Claro que não. É evidente que não. Hã? Depois que o padre Massambava atingiu a iluminação, ele virou Luiz Gonzaga? Não, ele continuou o padre Massambava, não é? Hã? Depois que São Francisco atingiu a santidade, ele virou o Guilherme? Não, ele continuou o São Francisco. Pelo contrário, veja bem, veja bem, veja bem. Estes três destinos são o quê? Processos de reintegração da identidade individual no absoluto. E aqui é justamente o contrário. É um processo de, são dois estados de dissolução da identidade individual no cosmos. Sim, daqui, exatamente, daqui para cima. Quer dizer, esses três são bons destinos. São destinos felizes. Daqui para baixo é que é ruim. Toda e qualquer doutrina religiosa sobre os estados póstumos corresponde estruturalmente a isso. Às vezes você simplifica. Então, por exemplo, o protestante ele vai simplificar em dois extremos. Você vai para cima ou para baixo. Mas isso corresponde a esse eixo. Não precisa explicar esses detalhes todos aqui de terra pura, purgatório. Para que explicar tudo isso aí? Só dizer, tem um lado que é bom, outro lado que é ruim. Depende de como você foi na vida. Depende de como você foi na vida. Depende do que predominou. Exatamente. Corresponde a dizer exatamente a mesma coisa. A metempsicose é só uma forma de ver essa questão embaixo? A metempsicose é o quê? É quando a sua identidade individual não pode ser reintegrada no absoluto. Ela é tão contrária ao absoluto que o único meio dela reintegrar-se no absoluto é através de uma dissolução cósmica. Quer dizer, o único jeito de Deus gostar de você e conviver com você é ele esquecendo que você é você. É você ser, entre aspas, matéria, né? Exatamente. É ele esquecendo que você é você. Cada vez que ele lembra de você, ele pensa, ah, que horrível, esse cara não dá. Exatamente. Então ele tem que esquecer, ele tem que esquecer a sua identidade. E isso é a perda dela. Tá claro isso aí? E aqui é justamente o contrário. São os caras que quando Deus lembra deles, ele pensa, pô, esse cara eu quero comigo. E desses aqui, esses se tornam imortais. Eles são imortais porque Deus quer recordar deles para sempre. Você entendeu? Esses outros aqui, eles são imortais só porque os componentes psíquicos e físicos dos quais eles são feitos são a própria criatividade divina. E também nunca deixarão de ser. Tá claro isso aí? Então já dá para ter uma ideia de por que quando você fala para um budista... lá no Tibete, ou lá na Índia, ou lá na China, de reencarnação, ele, ah, não! É pro hindu a mesma coisa, não! Ah! E aqui a gente, ah, reencarnação, que bom! Temporalmente na história humana, já havia indústria pensando assim, sistematizando. Uma percepção sim, real assim, sim. Antes da experiência semítica aqui. Veja bem, não vou dizer antes, porque o período em que se começa, pelo menos, a se passar por escrito essas especulações é mais ou menos o mesmo no ambiente semítico e no ambiente hindu. Não, o que é bem anterior são os textos sagrados nos quais se baseiam essas especulações. O discurso mito poético. Exatamente. Certo? Os Vedas são mais antigos do que a Bíblia. Eternal. Mas as especulações elas começam em períodos até mais ou menos semelhantes. Claro, com um espaço de 1000 anos aí, mas mais ou menos semelhantes. Certo? Então, por exemplo, a análise cuidadosa, essa análise detalhada das faixas ou estratos do ser, né? Mundo corpóreo, Ana Maia Coxa, ela data mais ou menos do século IX da era cristã. Da era cristã. E a mesma análise no mundo cristão data mais ou menos do século XI. Isso. Opa. Ele quer evitar a reencarnação porque ele pode passar pelo purgatório ou pela desligação? Ele quer evitar a reencarnação porque ele sabe que a reencarnação é um modo de se perder. É um modo de perder a sua identidade própria. Quer dizer, uma hora no inferno, uma hora, o sofrimento é tanto que o sujeito esquece quem ele é, ele não sabe mais. Ele já não tem mais identidade. Já não há nada ali que permita reconhecê-lo como aquele sujeito que viveu aqui. Nem os pais dele não reconheceriam ele. Em vida aqui já acontece. Já existem sinais disso daí, exatamente. Já existem símbolos disso daí. Nós não, é porque nós não tivemos, graças a Deus, uma convivência íntima com as piores pessoas, né, de que se tem notícia. Porque se a gente tivesse convivido com elas, você via, via ela aos 4 anos, aí depois agora vê aos 50. Você fala, mas será que é a mesma pessoa mesmo? Eu acho que esse jeito morreu e foi substituído por um demônio. Ele mesmo não é capaz de se identificar no que ele era antes. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, existem, vamos dizer, resumindo, depois da existência humana, então, existem estados póstumos que são estados de reintegração da identidade no absoluto. E existem estados que são o contrário, dissolução da sua identidade individual no cosmos, no relativo. Então existem dois tipos de estados póstumos, estados que são processos de reintegração da identidade no absoluto, e estados que são estados de dissolução da identidade no relativo. Opa. O livre-arbítrio também é fundamental, né? Fundamental, fundamental. Ninguém é baralho marcado. O livre-arbítrio faz parte da consciência individual, né? O livre-arbítrio. Oh, perdão. O livre-arbítrio faz parte da consciência individual. Vamos dizer o seguinte, olha só. Quer ver? Vou explicar para você o que é o livre-arbítrio, por um simbolismo geométrico, tá bom? Vamos lá. Só que essa caneta preta está muito ruim. Então eu vou pegar uma outra. Vamos ver. Ah, azul está melhor. Né? Hã? Então nós temos aqui. Hã? Certo. A gente começou com essa polaridade. Quer dizer, tem os seres condicionados, os seres particulares e o absoluto. não é isso? E a gente falou, olha, o ser da criatura é um modo do Criador se ver, não é isso? Então vamos pensar o seguinte: além desses dois aqui, nós temos a imagem ou raiz da criatura na mente divina, não é isso? Então isso aqui é o quê? Essa é o Criador. Que se vê como criatura. Isso é a raiz divina da criatura. Quer dizer, para que uma criatura exista, Deus teve que se pensar como ela primeiro. Não é isso? Agora, quando ele cria a criatura, quando ela está em ato, ele também olha ela criada e se vê nela, não é? Então, uma hora ele olha a criatura e ele a vê como criador. Então tá aqui, ó. Não, perdão, esse aqui não, tá bom, vai ser aqui em cima. Isso quer dizer, esse aspecto da criatura, quando Deus olha, então existe algo no como é seu nome mesmo, perdão? Adriano. Quando Deus olha para o Adriano, ele vê a criatura e ele vê ele mesmo, não é isso? Isso quer dizer que esse aspecto do seu ser que Deus vê como ele mesmo é transcendente em relação à totalidade do seu ser. É mais do que você. Quer dizer, existe uma parte de você que é mais do que você. Percebe? Quer dizer, existe uma parte de cada ser que transcende as condições que determinam a existência daquele ser. É uma parte que Deus olha e fala: isso aí é eu, mas em você. Entendeu? No ser humano, isso é a vontade livre. Isso quer dizer que a vontade livre no indivíduo humano transcende todas as condições que determinam ou condicionam a existência do indivíduo humano. Como fosse um empréstimo da própria criatividade divina. Da própria, exato, é um empréstimo da própria criatividade divina. Exatamente. É a própria criatividade divina, só que está na sua mão. Quer dizer, existe um aspecto da realidade que não é Deus aqui que determina, é Deus aqui. Quer dizer, é um aspecto da criação que você cria. Você como criador. Entendeu? E é por isso que é justamente a vontade livre que é o instrumento de aproximação ou afastamento em relação a Deus. Porque ela é um atributo divino, não um atributo criatural. Usando a terminologia escolástica, ela é um atributo senhorial. Quer dizer, nas criaturas você encontra várias qualidades. Algumas são qualidades, algumas dessas qualidades são atributos criaturais, ou atributos que derivam diretamente da noção de criatura enquanto criatura. Então, por exemplo, a finitude. A finitude é um atributo criatural que depende da própria noção de criatura. Mas, por exemplo, a liberdade. A liberdade não é um atributo criatural que depende da deriva da noção de criatura. Deriva da noção de senhor. Então esse é um atributo senhorial que, no entanto, se encontra em algumas criaturas. Como foi que o Guilherme falou? É um empréstimo? É um empréstimo da criatividade divina para você. Boa, Guilherme, boa. A César foi muito bem. Eu não sei. É verdade. E a bondade. Hein? E a maldade? O que é maldade? Existem várias coisas que nós podemos chamar maldade. Maldade, pode ser a qualidade distintiva daquilo que é mal, a característica do que é mal. Não é isso? Do mesmo jeito que a igualdade é a característica do que é igual. Ou a liberdade é a característica do que é livre. Essa é uma coisa. Outra coisa que nós podemos chamar de maldade. Maldade é o hábito de fazer o mal. Outro, terceiro objeto que corresponde ao conceito maldade. A inclinação espontânea para fazer o mal. Quer dizer, o desejo espontâneo de fazer o mal. São três coisas diferentes. Vamos localizar essas três coisas. Aqui. Quer dizer, então, maldade, por um lado, pode significar o quê? O hábito de fazer o mal. Não é isso? Ou o desejo espontâneo, mas acidental, de fazer o mal. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de atirar na cabeça de outras pessoas, mesmo que não tenha nenhum outro motivo, só porque é gostoso. Certo? Hã? Não é isso? Isso é uma das coisas que nós chamamos de maldade, não é? Quer dizer, isso é o hábito de fazer uma coisa má. Me digam, em que plano da realidade existe este hábito? Quer dizer, é no corpo? Quer dizer, é pelo fato de ser um corpo que o sujeito tem a inclinação de... Não, porque uma pedra, por exemplo, não tem nenhuma inclinação de fazer o mal, nem de fazer o bem. É aqui, não é, ó? Não é isso? A inclinação de fazer o mal é um tipo, a inclinação é um tipo de desejo. Claro. Tem um sujeito que tem desejo de estuprar aquela moça. Outro sujeito tem desejo de dar um tiro na cabeça do sujeito que não lhe fez nada. E ele faz porque ele teve o desejo. Se a gente fosse... Não, ele fez premido pelas circunstâncias. Então aí não chama mais maldade. Chama outra coisa, tem outro nome. Maldade é com outro jeito. Você não me fez nada, mas... E daí? Eu não gosto da sua cara. E olha que legal o seu cérebro espalhado por toda parte. Pau! Tem gente que acha assim. Tá aqui. Não é isso? Significa que nem os sentidos do sujeito, nem as potências vegetativas, nem a corporalidade dele pode determinar isso aqui. Porque isto aqui transcende isso. Mas, por outro lado, nesse mesmo sujeito, isso aqui e isso aqui transcendem isso aqui. Então, por exemplo, existia nele, nesse mesmo sujeito que faz isso, a possibilidade de refletir sobre aquele desejo e verificar abstratamente se a satisfação daquele desejo, em última análise, será uma causa de satisfação ou de frustração. Essa é uma coisa que ele poderia fazer. Outra coisa, ele poderia parar e pensar: esses desejos, a satisfação desses desejos é justa ou injusta? Por quê? Que a ideia de justiça e injustiça está nesse campo aqui. Então, por mais desejo que ele tenha de fazer o mal, esse desejo não consegue apagar completamente da mente dele a ideia de justiça ou injustiça. É claro que ele pode ter uma ideia imperfeita, mas ela nunca se confunde com a ideia de satisfação ou insatisfação de desejo. Você entendeu? Quer dizer, é muito fácil, Você distinguir, certo, o sujeito mau do sujeito louco. Porque o problema do sujeito louco não está aqui. Está aqui. Algo travou aqui. E aí você vê, ele não está fazendo isso porque ele quer ou porque ele sente o desejo. Ele não sabe por que ele está fazendo isso. Enquanto que o sujeito mau, não. Ele, ó, está fazendo porque ele deseja ou porque ele quer. Então, se ele está fazendo porque ele deseja ou porque ele quer, ele poderia pensar no assunto. Ele tem o poder de pensar no assunto. E não existe nada neste mundo que pode decidir para ele se ele vai pensar no assunto ou não. Isso é livre-arbítrio. Então, ele não é livre-arbítrio para... Não, agora eu não tenho mais sentimentos ruins. Agora eu decidi, eu não vou mais ter desejo de fazer o mal. O livre-arbítrio nem sempre se aplica a esse campo. Por quê? Porque o livre-arbítrio pertence a este campo aqui, ó. Ele é o quê? Uma participação na criatividade divina. Então não existe nada que possa impor ou decidir para o sujeito que ele vai refletir ou não no que ele está fazendo. Ninguém pode fazer isso. Nenhuma circunstância. Claro, você pode examinar e ver, de acordo com o temperamento dele, de acordo com a natureza corpórea dele, com os tipos de alimento que o corpo dele assimila, certo? Você pode colocar ele numa situação que facilita o trabalho para ele. Então, não, tem um sujeito que ele faz o mal todo dia e ele não para para refletir. Ah, e se a gente colocar ele numa celinha de 2x2 onde ele não tem como fazer o mal? Ah, eles dão um jeito. Não, claro que eles dão um jeito. Mas você tá dando uma oportunidade para ele refletir. Quer dizer, a correção, essa punição vai corrigi-lo? Não sei. Só o livre-arbítrio dele poderia mover a reflexão dele para ele se corrigir. Só ele. Mas eu dei uma chance para ele. Eu coloquei ele num lugar seguinte. Olha, se você quiser refletir, ninguém vai te atrapalhar. Você entendeu? A necessidade, por exemplo, que você tem de comida, não vai te atrapalhar. Porque você está no lugar, você tem teto, você tem comida. Percebe? As distrações da vida cotidiana. Entendeu? Colocar o sujeito numa cadeia é dar a ele a oportunidade de se tornar um monge. Pelo menos temporariamente. Se ele não aproveita essa oportunidade, o pior é para ele. Você entendeu? Então, quer dizer, o livre-arbítrio, as pessoas confundem muito. Elas sempre levantam como objeção ao livre-arbítrio isso aqui. Mas o livre-arbítrio não se exerce diretamente sobre os seus desejos. Ele se exerce diretamente sobre a sua capacidade reflexiva. Mais de cima. Mais de cima, exatamente. E ela é que se exerce sobre os seus desejos. Uma vez que você chegou, não, peraí, esse desejo é injusto. Eu não quero satisfazê-lo. Aí sua reflexão entra num outro processo. Como eu me liberto desses desejos e passo a ter outros melhores? Percebe? Mas você só pode dominar os seus desejos se antes você chegou a uma conclusão se eles são justos ou injustos. Luiz Gonzaga, se há a possibilidade de travamento ali no Vijna Maya, e é o caso dos núcleos, pode haver travamento ali no livre-arbítrio? Não. Por quê? Exatamente. Por quê? Isto aqui, tudo isso aqui, decorre da estrutura criatural. Tudo isso aqui é ser um ser relativo. Mas não existe diferença qualitativa de indivíduo para indivíduo no seu livre-arbítrio? Não. Nenhuma. Existe diferença qualitativa nisso aqui. Quer dizer, existe gente mais inteligente, gente mais burra. Existe nisso aqui, existe gente de boa índole, gente de má índole. Nisso aqui, existe gente que tem os sentidos mais eficazes, gente que tem os sentidos menos eficazes. Nisso aqui, existe gente que tem melhor saúde, melhor capacidade de assimilar o alimento, gente que tem pior. E nisso aqui, tem um corpo mais bem feito ou mais mal feito. Em tudo isso aqui tem diferença. Mas nesse aqui não tem. E é por isso que a soberba é um dos pecados mais graves. Sim. Colocar abuso do empréstimo. Do empréstimo. Ah, exatamente. Exatamente. O que aconteceu? O que é a soberba? O sujeito pôs isso aqui a serviço do que estava embaixo. Então, ah, eu tenho livre-arbítrio, mas eu não quero saber dele, eu só quero saber dos meus desejos. Olha, é uma inversão da hierarquia. Você entendeu? É, soberba é sempre isso. Quer dizer, soberba é considerar melhor o que é pior e considerar pior o que é melhor. Os agnósticos são os maiores pecadores. Pois é. Aí a gente tem que analisar. Certo. Por quê? Porque um sujeito pode ter recebido a informação errada. Então o agnosticismo dele pode ter por base fundamental, certo, um engano muito profundo. Pode estar aqui. Certo? Então, objetivamente, o próprio Viginando Amaro vai dizer: não, o agnosticismo é um erro gravíssimo. Mas, como ele pode se sediar na incapacidade intelectiva de um sujeito, certo? O sujeito pode ser mais ou menos inocente dele. Subjetivamente, ele pode ser mais ou menos inocente. Então, por exemplo, o sujeito pode ter feito uma análise sincera da realidade e ele não conseguiu chegar a uma conclusão certa. Eu digo, se ele não chegou, no decorrer de uma vida inteira, não chegou a uma conclusão certa, existia um elemento de soberba e maldade. Mas esse elemento pode ser muito pequeno em relação ao elemento de ignorância. Você acha que é aí? Por aí? É por aí, é. E Gramsci é justamente o contrário, né? É. Será que existe algum elemento de ignorância? Ok, então vamos lá. Então, vamos lá. Esse é um ponto interessante, porque é entendendo em que cada ordem de criatura tem um elemento positivo ou divino, é que você pode entender o que é esse mundo que Deus criou. Então, por exemplo, você pega o ser humano, onde está a força dele? Qual é o elemento da criatividade que é divino nele? É justamente a vontade livre. Nos anjos é a inteligência objetiva. Então, por exemplo, os anjos não se enganam, a gente se engana, mas os anjos não. Mas pra gente, a gente pode fazer uma análise dos diversos tipos de seres, os animais, os vegetais, os minerais. Os anjos, o que objetivo? É a inteligência objetiva. Os anjos nunca se enganam. Mesmo quando eles não sabem um negócio, eles sabem que eles não sabem. Sim. Sim. Se no hinduísmo também tem essa noção. Tanto que o quê? O homem, no hinduísmo, o ser humano, que é chamado manava. A palavra manava tem a mesma raiz que a palavra mano, do mano maia. Por quê? Porque a vontade livre, ela é análoga aos desejos. Tá claro isso aí? O hinduísmo, você falou uma vez que também tem uma noção de predestinação também, carga, né? Sim, sim, existe essa noção. Quer dizer, se você... É simplesmente a noção seguinte, quer dizer, tudo que te acontece é uma consequência do que você é. O que é bastante simples de você entender, Se você pensar o seguinte, vamos fazer uma outra imagem, né? Então vamos conceber isso aqui, ó, como a infinitude divina, tá? E ó, isso aqui, ó, é você. Quer dizer, um pedacinho retirado disso, não é isso? Você é o quê? A sua capacidade de ação sobre isso aqui. Não é isso? Essa capacidade de ação, ela depende do quê? Ela é determinada pelo quê? Pela, o que foi excluído do seu ser. Do ser divino para existir você. Então, ela é imediatamente proporcional, essa capacidade de ação sobre os outros, é imediatamente proporcional o quê? À capacidade de ação da totalidade da realidade sobre você. Tá claro isso aí? Não. Não. Veja bem. Veja bem. Então vamos supor que você se deslocou aqui. Você veio para cá. Hein? Não é isso? Para você vir para cá, alguma outra coisa teve que ir para lá, não teve? Necessariamente? Mas você podia mover esse outro aspecto da realidade divina? Você não podia modificar o outro ser na sua estrutura íntima. Então teve que ter havido uma interação, um intercâmbio. Tá claro isso aí? Isso significa que, por exemplo, quando eu movo essa garrafa aqui e ponho água no copo, eu estou causando algo na garrafa e no copo, mas eles estão simultaneamente causando alguma coisa em mim, que é diretamente proporcional ao que eu estou causando aqui. Sim. Então, assim, tudo o que te acontece é um efeito justamente dessas interações. E tudo em você está sujeito a essas interações. Então, por exemplo, se hoje em dia hoje você sabe uma. Você tem aqui 10 conhecimentos. E no mês que vem você tem 15. É uma comparação quantitativa. Isso é decorrente do quê? Da sua ação sobre o mundo e da ação do mundo sobre você. Não é isso? Isso não deriva apenas do seu ser intrínseco. Deriva de você e do mundo. Tá claro isso aí? Quer dizer, isso é um resultado proporcional à sua natureza e à natureza das outras coisas. A única coisa que não é modificada assim é o seu livre-arbítrio enquanto você é ser humano. Ou seja, se você escolhe maus amigos, está destinado, de repente, predestinado a ter um fim ruim. Exatamente. Livre-arbítrio, mas você escolheu. Nos dois casos, você continua sendo livre. Você escolheu os bons amigos, você escolheu os maus amigos, seu livre-arbítrio não foi afetado em nada. Certo. Mas o que determinou a sua escolha de bons amigos ou maus amigos? Então, por exemplo, pode ter sido a mera contiguidade. É porque ele era o sujeito que morava na sala do lado, na casa do lado. Não é isso? Pode ter sido uma afinidade de sentimentos. Não, é porque eu desejava um tipo de coisa e achava esse tipo de coisa boa e ele também. Não é isso? Então você teve aqui um movimento, uma mudança, uma modificação que foi causada ou pela sua estrutura corpórea, ou pelo Anamaya, ou pelo Pranamaya, ou pelo Manomaya, ou pelo Vijnanamaya. Não é isso? Na medida em que uma ação, certo, se origina de um campo, de um extrato mais elevado, ela é mais ampla em consequências. Percebe isso aí? Então, por exemplo, quando você entende a definição de triângulo, a sua ação se estendeu sobre todos os triângulos reais, atuais ou possíveis. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, o que você mudou, aquilo sobre o qual você agiu, não é só um objeto que está aqui na sua frente. É um objeto incalculavelmente mais amplo. E ele também age sobre você do mesmo jeito. É, depois de você saber o que você quer, é um triângulo, você é vulnerável a ele para sempre, né? Sim. Você não e você também. Você que não conhece mais um triângulo. Você não, exatamente, você não pode dizer que não conhece. Aí o que acontece? Quer dizer, então, a primeira reação, certo? O primeiro efeito, certo? De entender o que é um triângulo, se dará no plano do próprio Vijñanamaya. Quer dizer, isso terá um efeito sobre seus outros conhecimentos e sobre a sua capacidade geral de conhecimento. Tá claro isso aí? Depois que tem esses efeitos, isso como que vai reverberar no plano inferior. Assim como uma vibração de uma corda, agora ela vai reverberar na corda de baixo, no Manomaya. Quer dizer, isso vai mudar um pouco os seus desejos. Mudou um pouco os seus desejos, isso vai mudar um pouco como você percebe as coisas sensivelmente. Aí mudou como você percebe as coisas sensivelmente, vai mudar como você assimila o ambiente corpóreo. Pois vai mudar a sua saúde. Depois disso daí, vai reverberar na sua presença física diante dos outros seres. Agora, mudar a sua presença física diante dos outros corpos é mudar a presença física dos outros corpos diante de você, simultaneamente. Isso é evidente. Você falou relatividade, é você falar relações. Qual é a única coisa que nesse processo todo vai permanecer a mesma? Só o seu livre-arbítrio. Tá claro isso aí? Tá na hora? Ih, é uma pena, porque a gente tá... Assim. Ainda faltava alguma coisa. Na calçada. Aqui, de qualquer jeito, aqui nós temos que encerrar. Não, a gente precisaria de mais uma hora. Mas então a gente faz na próxima aula. Retomada aqui, então. Retomada aqui.